preciso sonhar coletivamente. Então vamos em frente. Passa a bola, jogador, que o sonho não acabou. Mundo louco, mundo louco, mundo louco, aqui estou. Confusão, cê fuma pá, cê borroca, só pra lá. Deixa o nego aqui de boa, pro raciocínio aflorar. Pra voar, desestressar, hey, me dê duas asas. Pois o sonho que tem asa, esperança vem e abraça. Quero ver os meus compassas, quero abraçar meus compassas. Pois o time pra ser forte tem que ter união e raça. Chama as massas pra ver o nosso show. Mundo louco, mundo louco, mundo louco, aqui estou. Mundo louco no sufoco, o amor superador. Pois no campo de batalha, coisa rara é uma flor. Sente o cheiro da esperança, ó sorriso da criança. Pra nós tem maior valor, roda o fiel da balança. O cântara sangrando, nosso povo na desgraça. O governo brasileiro quer o extermínio da minha raça. Democracia é farsa, o boy disfarça, sistema cabeça de vidro, chuva de granizo mata. Eu acredito no futuro, vem sonhar comigo. Sonho que se sonha junto edifica o paraíso. Sonho que se sonha junto edifica o paraíso. Sonho que se sonha junto edifica o paraíso. Sonho que se sonha junto edifica o paraíso. Sonho que se sonha junto edifica o paraíso. Vejo vários anjos de uma asa só voando junto. Solidariedade é tudo. Os ricos ficam putos, não quer ver o amor prevalecer. Vende a foto, mas esconde os propósitos de tchê. Ei, você, meu bem querer, meu encanto, meu segredo mais sagrado, lenço que enxuga meus prantos. É você que me inspira, é você que me comove. Por você, periferia, que meu coração se move. Ei, você que acredita no futuro, pegue a foice e o martelo, rasgue a cerca, rompa os muros. Sonho que se sonha junto tem valor, nem Freud explica. Sonho que se sonha junto é vermelho, é comunista. Burguesia hasta la vista, mundo de horrores. Nosso bosque tem mais vida, nossa vida mais amores. O arco-íris tem mais cores, nossos velhos são mais sábios. Ancião de pele escura é H.aço. Fracassado é quem não luta, derrotado é quem se esconde. Sonho meu, vai buscar quem mora longe. O detento, a prostituta, o mendigo, o sonhador. Sonho que se sonha junto edifica o amor. Sonho que se sonha junto edifica o amor. Sonho que se sonha junto edifica o amor. Sonho que se sonha junto edifica o amor. Sonho que se sonha junto edifica o amor. Sonhei também, sonhei um sonho estranho ao bem comum. Sonhador individual, padrão social, menos um. Resultados imediatos, sem sombra de atraso, quem não quer? Peraí, não é por aí. Então diz como é que é. Sonho que se sonha junto é pesadelo pra elite. Vem sonhar junto com nós, é meu apelo, meu convite. O coletivo é o bem maior, antes junto do que só. Seja forte e positivo, dando sempre o seu melhor. Edifique o amor, edifique o paraíso. Faça jus ao sentimento de revolta mais preciso. Individualismo puro é conta corrente tupetada. Solidariedade pura é dividir seu quase nada. Palhaçada é fome zero, safadeza sem mistério. Tá chapado de preto lá nos presídios e cemitério. Nosso critério é a igualdade e tira o sono dos covardes. Somos parte dessa guerra contra o mal sem maquiagem. Na veia corre o sangue de um povo sofredor. No peito bate um coração vermelho e lutador. Identifique agora o seu anseio por mudança. Quando o sonho é coletivo, nunca morre a esperança. Sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, que não se perdeu e agora é mais forte do que antes. Semblante triste, opaco, é feito mato por aqui. Mas na luta por justiça, guerreiro não vai fugir. PRC, gíria vermelha, quilombo urbano é nosso elo. Bandeira sempre erguida, com a foice e o martelo. Sempre avante, perto ou distante. Sonho que se sonha junto tem a força de um gigante. Sonho que se sonha junto tem a força de um gigante. Sonho que se sonha junto